Então, foi acessar pela 08 no meio da presença policiada. E isso é para o momento, é pega a gente no 012, é pode ligar, por favor. Pela torre via São João para o nível 3-4-0. Segue via São João.

essa identificação, é presente no estado de caminho de autoestima. Posição, responde para o curso do 993. 229 da província de Dúmeros para 2010-2003, autorizado por um ato procedimento em linha terceira, que tem zero responsabilidade. Olha a linha 211, chame de fluxo, proteita 128 do sinal 35, atenda 125 do sinal 1. Persia. Autorizado Brasília, 660, via Ângelo 17, até a fim. Decola da ano zero, saída agora, transição Lança, controle 120718, transporte 5467. Morre, ponto 9073, informação, ponto, autorização para registro. Posto caso 9073, agora a gente vai escolher o registro. Bom dia, passarinho 2209. Bom dia, passarinho 2209, aguarde a autorização de pouso, ajuste padrão. Para a autorização de pouso 2209. registrado por 20560 grau 029. Altímetro 1013. Chicago 9073, São Paulo. Chicago 9073, Feliz Avis, 15 dia 17. Nível 3, 50. Decolagem da posição 10, primeira potência. Subida Pocajamo, transição Aracaju. 5472 é o transponder, 1208, primeiro comando de Salvador. Thank you. coloque em site chama controle isolador em 120 decimal ICA. frequência 1.2.000 decimal 0 até na 1.2.8 decimal 8. Como 233, autorizado em sinal do procedimento em USPS da piscina 02 para 2010, ajuste no 03, só pode estabilizar. Frequência 1.25 decimal 4.5 até 9.6 decimal 8. Pouso autorizado 0, vento 360 graus, 0, 0, 0. Ele pôs o pistão 0, 0.